que perderam seus pais e nunca mais verão. Notícia, uma ferida no peito, nunca cicatriz. A procura foi em vão, viraram até destaque de televisão. A preocupação da mãe domina, ela quer o filho de volta. Junta as mãos, ajoelha no chão e começa a rezar. Pede a Deus para ele voltar. O medo é forte, a pressão sobe, o choro escorre. Veja, ouço aquela mãe em seu leito aos prantos, sofrendo, chorando pelo seu filho que foi embora, não voltou até agora. Saiu pra ir à escola jogar uma bola e desapareceu. E o cansaço venceu, seu filho perdeu, foi dado como desaparecido, não foi encontrado. Caso encerrado, virou arquivo de polícia. Eles não acham pista, virou fracasso da lei. Hip hop pra mídia, ele foi a principal notícia. Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai. Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai. O coração aperta, o peito sufoca, porque que tem que ser assim? O que vai pegar, o que vai rolar, quando será o fim? Há tantas coisas boas no mundo, porque as pessoas fazem isso? Tiram a vida de quem tem tanto pra vida e pra quem fica dor indescritível. Eu não sei de que lado está a lei. Me encare, me olhe, me diga, me aponte a saída, qual é a alternativa? Acreditar em quem? Em nossos corações ou na justiça? Espera notícias de quem se foi e não deixou pista. Nenhum sinal de vida, nenhum recado, nem ao menos um último abraço. Acreditar que tudo que está se passando é apenas um sonho, aonde temos medo de acordar e ver que tudo é realidade. Tudo é verdade, se sente sozinho no meio da multidão. Não chore mais. Não se sinta incapaz. A vida continua, realize os sonhos de quem você perdeu. Que Deus ilumine o caminho teu. Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai. Onde é que você vai? Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai. Eu sinto a tristeza separando mais uma família. Seu rosto e vejo o sufoco, o luto causado pela tristeza de um dia. Horário marcado, todo mundo arrumado, é mais do que combinado. Sábado e domingo são dois dias sagrados. Visitar o amigo, rever a família, dar um abraço apertado, viver a vida com alegria, como se não houvesse outro dia. Como se não houvesse outro dia. Como se não houvesse outro dia. Todo sábado e domingo, sabe Deus onde é que você vai. Onde é que você vai?